198, ótimo serviço. Papo Romeu, Mike Tango Juliette, a torre. Mike Tango Juliette, vai passar o externo embaixo da lavada. Mike Tango Juliette, bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4. Pouso autorizado agora, senhor, pista no 0, vento calmo. Livre ponto, pista no 0, obrigado. No 804, após o TAM, ingresso ao portão 10, senhor. Pulo no 7 ou no 5, após o ingresso da nave da companhia na parte principal, autorizado ingresso ao portão 02 ou no 7 ou no 5. Após o ingresso da companhia, da nave da companhia, prossegue para o 02 ou 7 ou no 5. Mike Fox Sierra, número 2 para a cópia, Sierra November, Romeu Eco, 1 a centena. 2 Salvador, 3171 da TAM. 171, por gentileza, por agora mude 129 para a cópia da autorização, senhor. Agora 129, ciente. Salvador, está 3171 para a cópia Guarulhos. 3171, para Guarulhos aprovado, nível de voo 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle opera em 199.8, transponder 50 16, 3171. Autorizado Guarulhos 340, Upper Whisky 50, decola da 10, primeira curva direita, na saída da L, pós Leda, pós Bidev. Controle 19.8, transponder 5016, TAM 3171. 5016, contagiamento correto, TAM 3171. No portão 7, chame posicionamento, senhor. Chamaremos, senhor. Paulo Salvador, muito bom dia, TAM 3890, informação Golf, Recife 330. Bom dia, TAM 3890, informação Golf correta, a 1 minuto por cópia. Torre Salvador, bom dia, Gol no 607, final da 1-0. Bom dia, Gol no 607, tráfego avistado, ajuste no 0 no 4 agora. Continue a aproximação, informarei pista livre, senhor. Continue, aguardo 607. Papo Romeu, Mike Tango Juliette no solo 55, libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo até o pátio 3, nesta frequência, Mike Tango Juliette. 5, libera à direita, pátio 5, Mike Tango Juliette. Mike Fox Sierra, qual pátio onde se encontra e de que pista vai decolar? Pátio 5, decolando da 17, condições de decolar 35, radial ideal 294. Então, por gentileza, agora 129 para a própria autorização. Dom Mike, tá muito leve. Voo no 607, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste 1-0, 1-4, senhor. Autorizado, pouso 9-0, com 1014, igual no 607. Salvador, vamos 705, aguardando o balizador no 02. Copiado, senhor. Está transportando órgãos do bom no 715. Ribeirinho, bora interpretação em zero, eu estou ciente da situação. Tá, 3201, espera da 1-0, pronto, visual com tráfego na final. Gente, após o tráfego, pousar ali, mantém pista no 0, tá 3201. Após o tráfego ali, mantém 3201, tá. Pousar 3890, pronto pra cota? Pronto. Tá 38903, autorizado Recife, nível de voo 330, pelo Whisky 58. Decola da pistão no zero com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 119, decimal 8. Aciona 5033, TAN 3890. Gente, autorizado Recife, 330, decola da 1-0, curva à esquerda, na Puca, Aracaju, controle 198, aciona 5033, do TAN 3890. Correto, 3890, portão 9, chame ponto para posicionamento. Trabalhar portão 9, TAN 3890. Mike Fox Sierra, pronto para cópia? 3.000 pés, 1014, confirma o final da mensagem? Livre da restrição de TAP. Livre da restrição de TAP, ciente, obrigado. Da subida Momo até a posição Albo, após direto. Controle 198, aciona 5015, Mike Fox Sierra. Serra Censo. No solo ao 58, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso, táxi e Juliette, nesta frequência, igual no 607. Livrar na primeira direita, táxi Alfa vai chamar para ingresso na Juliette, nesta frequência, igual no 607. DC 2509, expect both arrival descending to 50, go at 605. Chame torre 11895, senhor. Ok, para o táxi 1895, autorizado na posição 7, da 3171. 3201, livre. Só um minuto. Web 5808, chame o centro Recife em 1288, ao termo 260. 288-260, obrigado, um ótimo serviço, 5808. Decolagem TAN 3201. Antes de 3.000 pés, total 99.0. Ok, mantenha 3.000 pés, 99.0, o número 2 na aproximação. Antes de 3.000 pés, manterá. Gente, 357, para o localizador esquerdo 170, informe no line. Esquerdo 170 vai reportar, 357. Bom dia. O 3171 ainda não escuta? Positivo, senhor. Por gentileza, agora, mil perdões. Chame agora o solo 219 para o táxi. Tranquilo, 219. Uno 607 para ingresso na Juliette, solo 119. Solo 19, 607. Estabilizado, 3597. Já 3597. Voo no 897, desça para 4.000 pés. Ajuste 1014. 4.014, voo no 897. Voo no 607, passando a. Tá na Alfa, passou outra vez a Eco aqui na. Copiado o no 607, chame para ingresso na Juliette, senhor. Chama. 301, autorizado direto Leda. Obrigado, direto Leda, 3201. Estimativa, 121.9, por gentileza. 219, muito obrigado. Vem, 357, complete OLS, chame torre, ano no 8.95, bom dia. Até daqui a pouco, 357. É. Total 9990, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2.000, livre X-Ray, reportar estabilizado, 9991, tá? A 3201 vai manter para o 195 para evitar formações por 10 milhas. Livre desvios após o Aleda, 3201. Obrigado. Torre Salvador, bom dia, 3517, estabilizado, vai passar externo, baixou o travou. Tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, vento variável com 1 no nó, altímetro no 0 no 4. 1014, autorizado pouso, pista 10357. Mantendo a prole, está pelo loco no 8 na frente, na 3. 5722. Autorizado Brasília 320, gole o fito pela Pesulu, no 7, Glondão, no 0, curva direita. 19-8 é o controle, 50-31 é o transponder, 5722 da WebJet. 5031 no cotejamento correto, Web 5722, portão 3, chame pronto para posicionamento. Chamará o Web 5722. Salve Salvador, 3171 para o táxi, estamos com 224, 4 horas, Galeão. Piado 224, 4 horas, Galeão, confirma? Tan 3171, ataque se aprovado, parte, Juliette Alfa, deu ponto de espera, pista no 0, Juliette 0 no 4, no ponto de espera, pista no 0, chame torre 118, decimal 95, Tan 3171, tem um bom voo, senhor. Juliette Alfa, 295, torre no ponto de espera da 10, 1014 no ajuste, bom dia. Bom dia, senhor. O gol no 607, ultrapassagem de Airbus da Tan em direção ao ponto de espera, após ingresso, Juliette, portão 05, gol no 607. Vai dar passagem ao Airbus da Tan, após Juliette, parte 05. Na mesa, era total no localizador. Mente 9910, complete o LS, me torre no 8, decimal 612, 51, 118,95. 895, professor. Observador total 9990, bom dia, no localizer estabilizado. Total 9910, bom dia, altímetro no 0 no 4, ponto na aproximação, aguarde autorização de pouso. Aposto quando baixar a travada. Portarada. Questão 1 no 8, 9, 7 para o lock esquerdo 150, 2 mil pés, livre LS. Esquerdo 150, 2 mil pés, livre LS, 8, 9, 7. No solo 906, livre direita, chama o solo 219. Direita 219, bom dia. Sir, approach control, morning, down 3. Oh, 153, you have got to go. Confirm, Salvador? Yes, yeah, down 3, 153. Okay, 3153, good morning. Squawk ID, cleared bomb arrived, descent 4,000 feet. Altimeter series 1014. 4,000 feet, 1014, total 9910, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento variável com 02 nós. Certo, livre pouso, 2 0. Então, bom dia. Manda a frequência da torre 895. 201 no chame centro Recife, frequência 1288, alterno 260, bom dia. 288, 260, bom dia. É o TAN 3890, posição 9, puxa acionamento. Bom dia, altímetro 104, quanto na aproximação, guarda pista livre. É o número 2 na aproximação, é posse passando, marca 2 externo, baixada travada. Portaria de externo, gol no 893. For gol antes de 05. Baixar travado no 897. Total 99 no 0, no solo 09. Chama agora o solo 121 decimal 9, a livrar. Bom dia, 99 no 0, Alfa Kilo até o pátio 3. Atenta ao sinalizador daquele pátio 99 no 0. Salvador, está 3171, ponto de espera pronto. 3171, seria? Afirmo. Visual com bang da Gol na curta? Visual. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 1-0, está 3171. Após o Boeing, ali mantém 1-0, está 3171. Taxi, ou pegue esse puxo de back acionamento do F5722. F5722, todos os autos de back acionar, para o F5722. O 897 no solo 11, livre direita, chama o solo 219. Direita 219, 189. Intercept the localizer, voo 1605. 1605, call Salvador Tower, 11.905, good day. Salvador Tower, 1895, good day. E Alfa, ponto espera da 10, chama a torre 1895 com 1014 da 3890. Setinho livre, decolagem, piscina 0, vento variável com 02 nós. Autorizado, decolagem, 3171 da 0. Boa noite, 97, livre táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, 897. Boa. Altimeter 104, continue approach, stand by for runway vacate, go at 605. Altimeter 0, não prossiga. O Guardião 01 está pronto para decolagem, iniciar imediato. Lua Sul, o eixo da 1735, vento variável com nó, informa o tráfego no espaço externo no momento. Já se encontra no externo, livre decolagem, pista 17, direto parte de Elisana. Afirmativo, Guardião 01, no vento variável com 1 no nó, proa sul, aguarda transferência. Aguarda transferência, 01. U1605, clear to land, runway 10, the wind is variable with 1 knot. Runway 10, voa 305. Sun 3171 aos 14, decola 1098 ao controle, bom voo. 1098, bom dia. Finas, está autorizado 360 via peso no meio, decola pista no zero, curva direita, sendo dialeda pós-bridge, controle 1 no 9.8, acena 5042. Da 3171, no subam 340, saída da El, está sob vigilância radar. Pode voar da Elta 3171, autorizado 340. Pode voar Leda, melhor ainda. Leda, ciente, obrigado. Da El, Leda, pode voar Bridge. Pista 10, curva esquerda, controle 1998, transponder 5042, azul 4149. 1897, ingressa Juliette, portão 08. Juliette 08, 1897. Azul 4149, está correto, reporta push. Dan 3153, descent to 2000 feet, necessary 1014, clear the left X-ray, report established. Just 2000 feet, 1014, call you established, down 3153, thank you. Salvador, muito bom dia, é o 73890, ponto espera da 10. Dan 3890, a Lima tem cabeceira 10? A Lima tem na 10, 73890. Meia 05, no solo zona meia, livre direita, chama solo no zona decimal 9. Aqui vai a Delta, call ground, 1219, 1205. Sorry. Salvador Ground, this is Gol 1605, aqui runway. 1605, Bro Taxi Juliet, report before taxi correction. Alpha report before taxi Juliet, go 1605. Join Alpha, report before Juliet, go 1605. Taxi Web 5722 com 145 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia e alterna com fins. WebJet 5722, livre taxa direita, ponte para dar 102, 198.95, liga 1014. Ok, a direita no ponto para dar 10, 1895.2, 1014, ajuste 5722. É só para táxi ou para decolagem? Não. 1804 Galeão 360 tá autorizado. Via Upper November 857, seguro, Upezulu 16, Bridge, Upezulu 14, decola pista no zero, curva direita. Série da El, Leda, Bosch, Bitev, controle 119.8, acena 5047. Gente, entendi o Mike Buff Serra, ok? 3899 a linha decolar 10, o vento 070 graus com 02 nós. E a linha decola 5722 da jet da 10. Isso para o 050. Identificou, teste 050. For Juliet. India to gate 03, go on 605. Join India to gate 03, go 1605. Flash on my left, down 3153. 3153, call Salvador Tower, 118.095. 18.95, still on. Está livre de decolagem no 0060 graus com 02 nós. Iniciando. Tower morning down 3153. Establish on file. 3153, continue our focus, expect to runway vacated at 701014. Waiting for any clearance down 3513. 3153. Got. 307-360 Guarulhos, via Peruísque 50, decola pista no zero, curva direita, seta da Euleda, após BTF, controle 119.8, aciona 5044. 360, via Peruísque 50, decola na da Euleda, Euleda BTF, controle 109.8.